senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui pelas redes sociais e também pelos veículos de comunicação, a minha cordial saudação. No último final de semana, no sábado, depois de conversar com algumas pessoas da comunidade, eu, em minhas redes sociais e depois sugerindo diretamente ao Executivo Municipal, sugeri que os recursos que o Executivo está deixando de repassar para o Hospital Bom Jesus, que o mesmo o aplicasse no posto 24 horas e ou no posto Piazito, para fins de ampliar os atendimentos à população. Por que isso? Se o município estava repassando, ou pelo menos deveria repassar, R$330 mil e não está mais o repassando, significa que nós temos esse montante que deveria estar lá nos cofres do município, do Executivo Municipal. Pegando esses recursos, nós conseguiríamos dar um suporte melhor e maior para a nossa população, não fazendo com que as mães saiam com suas crianças em plena madrugada, procurando um atendimento em Igrejinha, em Sapiranga, ou em Parobé, ou qualquer outro lugar, o primeiro atendimento sendo feito aqui em Taquara. Fica aqui esse pedido para o Executivo Municipal que escute um pouquinho mais a oposição, que escute aqueles que estão trazendo bons caminhos, boas práticas e boas soluções para que a gente consiga mudar os pensamentos e mudar as formas às quais nós estamos atendendo as pessoas. É assim que nós, da oposição, vereador Regis, temos trabalhado, é com ideias. Muitas vezes nos obrigamos, ou melhor, em poucos momentos nos obrigamos a votar contra, porque vimos lá questões de improbidade administrativa, com as quais eu não consigo compactuar. Então, estendo aqui esse pedido à administração municipal que escute, pegue os R$330 mil que estava repassando para o HBJ e os aplique lá dentro do 24 horas, ou mesmo lá dentro do posto Piazito, melhorando e ampliando os serviços para o cidadão. Ao mesmo tempo, nós estamos no auge, ou ainda nos encaminhando para o auge do coronavírus aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e vamos falar de Taquara. Nós precisamos tomar algumas medidas, tomar algumas precauções. Muitos insistem em falar que é mais uma, que é uma marolinha, né, que é uma brincadeira. Não tem nada de brincadeira, não tem nada de marolinha. A pauta ela é séria e merece ser tratada com respeito e com responsabilidade. Ao mesmo tempo, a orientação do Executivo Municipal é de que as pessoas que estejam com sintomas procurem postos de saúde, preferencialmente que não seja o posto 24 horas. Ora, hoje tive uma conversa bastante forte com o secretário de saúde do município, porque eu pedi ao mesmo que, no mínimo, disponibilizasse uma sala específica e ou um posto de saúde específico para atender aqueles que apresentam características da doença, que apresentam, que possam estar com casos suspeitos da doença. Por que isso? Para que eles não entrem em qualquer posto de saúde, para que eles não entrem dentro do 24 horas. É o mínimo que nós precisamos. E não consegui ter uma resposta positiva do secretário de saúde. Claro que o meu primeiro pedido é que fosse na casa das pessoas. Ah, mas nós não temos estrutura. Bom, nesse momento eu até acredito que os casos mais graves teriam estrutura, porque não é uma cidade tão grande e com um alto índice populacional. Mas se não tem essa estrutura, que disponibilize um espaço específico. Nós não podemos expor outras centenas de pessoas. Hoje eu recebi uma ligação de um cidadão, e posso mostrar depois para os senhores vereadores, dizendo que tinha uma menina de idade aproximada de 17 anos que estava com todos os sintomas. Aí os postos de saúde hoje ainda não estavam abertos. Ela teria que ir lá por 24 horas. E deu 24 horas, estava entupido de gente, estava fervendo. Imagina se ela estiver com a doença, ela lá dentro, tocando nos objetos, respirando, a chance de transmissão para terceiros. Então, nós precisamos ter mais responsabilidade. Eu encerro, presidente, dizendo que, por mais que nós estejamos no final dessa administração, mas que a administração se organize um pouquinho mais para ter uma estrutura anticrise, para que ela consiga dar o suporte para as pessoas que precisam nesses momentos de crise. Teria outras pautas, até em relação ao trânsito e a necessidade de um parquímetro aqui na frente da Câmara de Vereadores ou mesmo na esquina do Colégio Santa Terezinha para atender os que logo chegam aqui no sistema de estacionamento rotativo. Uma boa semana a todos, senhoras, todos, senhores. Vamos nos grudar a Deus e pedir que Ele abençoe toda a população mundial nesse momento.